Bronx, Casa Branca. No Bronx, Casa Branca, na viela escura, em meio à madruga com os gado na garupa. Mó chavão de touca e brusa, até a carrocinha se trombar se assusta. É sangue bom que me liga de truta, humano sem palavra que hoje se afunda. Que tá acontecendo, só me escuta. Sai dessa loucura, se quiser tem ajuda. Ouço o recado, se ligar no seu filho. Só vou lançar um golfe e comprar uns artigos. Peixe, onça na mão, é nós que tá envolvido. Vamos catar o malote, hoje cê tá comigo. É isso que cê quer, tá se adiantando. Enquanto o bico sujo te denunciando, você ligou a TV, você viu o vexame. Falta luz e água na favela é constante. Isso é verdade, faz eu entender. A quebrada tá molhada, eu já disse pra você. A banca reunida, a banca tá formada. Senta aí na mesa, já pode pegar as taças. A banca reunida, a banca tá formada. Senta aí na mesa, já pode pegar as taças. O rap nacional que sacode São Paulo. É a nova geração que chega no estralo. Ouço o que eu te falo, eu represento a firma. Salve aos maluqueiros e um abraço pras mina. A todos que colou, firmou, representou. Se nós é de verdade, é Deus que abençoou. A todos sofredor, sempre acreditou. Se pá, os invejosos até que conspirou. Mas vem com nós no brinde, sempre faz um drink. E a taça da vitória nos faz um convite. Se é pra somar, pra chegar, pode pá, vamos. Vamos junto, vem com nós, vem com nós, vem com nós, vagabundo. E o estilo cê sabe, cada um faz a parte. Loucos, inteligentes, veja bem se te cabe. Fraco só é fraco, se fraco cê imagina. Olhe para o alto que ele te destina. No Bronx, Casa Branca, veja como é. Um sonho de progresso nos traz sempre boa fé. A banca reunida, a banca tá formada. Senta aí na mesa, já pode pegar as taças. A banca reunida, a banca tá formada. Senta aí na mesa, já pode pegar as taças. Nas ruas de São Paulo, sintonia lá do sul. A nova geração do rap tá nas pistas, moro? A banca reunida, a banca tá formada.